607, desço para 2000 pés, fechando 013, reporte localizador, pistamos 0. Desço 2013, com 1607, chamará no localizador, pistamos 0. Ah, no localizador, voo no 897. Com 897, livre LS, chame torre 118, decimal 95. 395, boa. Muito boa, gol 1897 na final, na sexta. 1897, chega a trem, 310 graus, 029, autorizado, pouso, pista no zero. Sim, está baixado, travado, gol 1897. Para 2109, 3.317, 195. Reduzindo 1970, 2000, 1013, vai reportar no localizado no X-Way, na 10, 1795. Curso do localizador, com 607. Com 607, LVLS, chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado, até. Salvador, bom dia, com 607, estabilizado localizador. Está 15. 307, pode entrar embaixo, travado. Você pode entrar no trem com 607. Estando externo, baixar travado, gol 607. 607, 300 graus, 04 nós, 3 a pouso, x no 0. 3 a pouso, pista 10, gol 607. ADLS 17, 15. Com 715, livre LS, chame torre 118, decimal 95. 1895, 97, 15. Oi, Salvador, bom dia. O gol 1715, passando externo, baixar de casa. 1715, Amarei, pista livre. 715. Solo 55, direita, taxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette até o 05, mantém esse escudo, senhor? Firmo. Afirma. Firmando a posição é 02 para o gol 1897, né? Afirma. Grato. Boa. 1715, vento variável 03 nós, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista no zero, 1715. No 75, solo 56, taxi à direita, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, no 75. Boa, no 607 para ingresso, Juliette. Tá livre, portão 05, no 607. 05, então no 607. Salvador, muito bom dia, o 8662, Uno Uno, cliente da Golf, situação para o Galeão 360 no portão 11. 12 no 1, 360 Galeão, autorizado, VP Zulu no 0, é cola pista no 0, curva direita, será da El, Leda, após bridge. Controle 1 no 9.8, aciona 50 no 1. Autorizado 360 para o Galeão, topa Zulu 1 no 0, decola da 1 no 0 com curva direita, da El, Leda, bridge. Controle Salvador 19.8 e aciona 50 1 no 1, 8662, 1 no 1. Correto, reporta push 6219. Portarão. Recife 390 autorizado, cogindo 330 da 3890, via Peruísque 58, decola pista 10 com a esquerda, sai da fuga, direção Caju, controle 1 no 9.8, acena 5006. Estejamento correto, é porta push, 389. Sim, 1895. Até daqui a pouco. Torre Salvador, bom dia, 3153 da TAM, passando em de Serra, baixar travado. Bom dia, avistado, pista 10, pouso autorizado, vento 1 no... Esse é um vento variável, com 3 nós, segunda metade, pista no zero, molhada, chuvas, sem chuva na vertical, pouso autorizado, 1.013 na altitude. Gente, eu estou na 3.153. Chamou aí pro push? Altando 3171. 3153, no solo 08, direito 29. Escuta 3153. Solo 07, 129 é solo agora. 3173, taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. 3153 vai tentar a companhia de a presidencial do táxi através do 4. Após mesmo iniciar, está livre Juliette, portão 03. Afirma. Autorização 400, Galeão. Sim, tem aprovado aqui 360, copia? Copia. Deixa eu ver se vai contar o loader agora. Sente. Rio 3171 para o táxi, tem 214 a bordo, 3 horas e 154, alterna Galeão. Copiado, táxi da direita, funciona, pode fazer a coragem da 3171. Direita vai chamar para pronto, da 3171. 42. Bom dia, Recife 390, autorizado, via Perusca 58. Decola pista 10, curva esquerda, seta Pouca, transição Caju. Controle 119.8, aciona 5015. Até quarto posto, para o número 14. Tá, 3171, tá pronto, meu ponto de espera, pistão 0. 3171, aliás, decola, pistão 0, 10 graus com 2 nós. Ali decola, pistão 0, tá, 3171. Pistão 8044. Afirma, pronto, copo, 8044. 360, autorizado, via Zulu no 0, SMAP, Lúbito, Barbacena. Decola, pistão 0, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita. Compre perfil subida da Euleda, pós-leda direto bridge. 198 controle, 5010. Utilizado para o Galeão, nível 360, via Brasil 10 até Esmato, após Esmato, Lúcio e Barbacena. Mantenha a proa até 3000 ou após a terceira milha, curva direita na saída da El, transição Leda. Leda bridge. 0 no 0 transponder, o gol 1908-04-198 controle. Correto, posto 8, pode sintonizar o solo em 121-9 para puxar isso lá. 121-9-804. Alô, Salvador, muito bom dia, Oceania 2-1-1. 2-1-1, bom dia, livre post, porta pronta. Zuno 9, controle 198, boa viagem. 198, boa. 0 autorizado, puxa e portax. 3171. O Bom dia, Delta 3171, contato radar, saída da Elso, voo 320. Sael 320. Mano, 103 a bordo, 62, Uno, taxi é Índia, ponte para dar 902, 198, espalha 95, que é igual 903. Do 10.000, da 3171. Uno 804, após a vinheta, taxi retaguarda, autorizado, puxa para táxi. Após o adiante, está autorizado o feedback na minha 804. É a 211, confirmando livre táxi via Índia, ponte perto da 90 torre, 118, decimal 95, que negar 10 no 3, confirmando POB 103, confirma. Confirmando POB 103, confirma. 106. Ok, 106, Brado. Autorizado táxi e Índia, ponte para a torre 1895, que negar 90 no 3, 3890. A gente tinha um solo para a cópia de autorização, por gentileza. 1219. 1607, bom dia. O número 07, bom dia. Guarulhos 360, autorizado, via Vesula no meio. Decola pista no zero, curva direita. Será da Eule da Bridge. Controle 199.8, aciona 507, corrigindo, 5017. 360 aprovado, Guarulhos, a pessoa 16, decola na pista 10, no perfil da Eoleda, após bridge, 198 ao controle, 50 com 17 ao transponder ao gol no 607. Correto, é porta push, o número 07. Certo. Com 106 a bordo, 350 de autonomia, alterna Campinas, para o táxi. Autorizado táxi via Índia, ponte para a torre, 198.95, Kinegawa 90, 13, com 104. Autorizado via Índia, ponte espera, 2950, 13, 104. Manda 3890. É o TAN 3890, está no ponto de espera, já está próximo. Motor Renato 283862, é negativo o contato. Confirmando, tentou na frequência 198.95, confirma. Ah não, negativo 2895, eu tinha entendido 283 e cotejado, então vai chamar. TAN 3890. Salvador, bom dia, TAN 3890, ponto espera 10, pronto. 3890, autorizado, ANR, declaro pista no zero, 20 graus, 3963, bom dia. Ele cola com 1013, está 3890, bom dia. TAN 3597, Brasília 380, autorizado. Via Vesula 17, decola pista no zero, curva direita. Saída Rabó, releva, controle 199.8, aciona 5022. TAN 3597, autorizado, Brasília, nível 320. Na cola no 10, curva direita, saída Rabó, pressiona Alefa. Com a produção aeroguia, a Vesula 17, controle 198, pressiona 5022. Correto. Correto, reporte Bush, 3507. Ponte espera, 1 a 0. É, eu no 04 mantenho o ponto de espera. Thanks. Os tomadores, 6291. 6291, aliás, decolar no 0, 10 graus, 4 nós, 1013 notinho. Ali decola, 3890, decola 230, 4898. 1198, 3890. Salvador, porta 3890, decolou no perfil da PUCA, está cruzando 1700. Bom dia, 3890, contato radar, C da PUCA, subiu 330. 330, tá 3890. Sétimo 5, autorizado Brasília, 360, via UPS 117, decola pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 199.8, aciona 5025. Preparado, nem mantém pista 0. Se mantém, 904, pista 0. Correto, reporte Bush. Dois, fundo um, leclado 3, 2, 4, 8, 9, 8, boa viagem. 98, obrigado, até já já. Controle Salvador, bom dia, Xené 6321. Bom dia, Xené 6211, contato radar, saída da El. No 04, aguarda mais uns 2 minutinhos, tá? Especular a frente, mesmo rota, nível e destino, ok? É, 804. Polícia Brasileira, Polícia na minha 29, senhor. Brasileira, 6219. Obrigado, mesmo. Autorizado, puxa, portátil 357. Controlado, 357. Salvador, voo no 642 ou 10, puxa, finalmente. 642, portão 10, autorizado, puxa, portátil. Vamos lá. Alfa X e Delta, prossiga. Autorizado início de reboque, Alfa X e Delta, reporte para ingresso no pátio 1, reporte 743 para ingresso no pátio 1. Reportará para ingresso no pátio 1, Alfa X. Porquana, Claro 3000, controle 198, Bugatti. 198, obrigado, 904. E Salvador, Gol 804, perfil da Dael, Bridge. Gol 804, contato radar, saída da Dael. Saída da Dael, 804. Chame centro Recife, frequência 126.85. 126.85, tá 3.90. Sólogo 1607. Hoje tem questionamento, a posição é a 5 já. 1607 aguarda. Aguarda, senhora. O Alfa X-Ray Delta mantém posição após efetuar o que seria o push. Mantém posição e aguarda para início reboque. Manter a posição e ficará na base para gente. Para o táxi gol 1642128 a bordo. Natal. 3 horas e 23 minutos. Autorizado táxi, parte 1, Índio, ponte espera, tô no 0 torre, 118.95, que negar no 013, por no 642. Parte Índio, ponte espera, 3547, que é o B. 128, 4 horas e 10, operando a cabina. Autorizado táxi. Índia, ponte para a torre 1895, que negão no 0 no 3, tá 35 no 7. É, pode enviar Índia, é o ponto 0, 2895, tá 35 no 7. O número 07, aguarda a companhia taxiar da guarda, ele vai taxiar em sentido ponto de espera, após autorizado, puxa, bom táxi. Vai aguardar a aeronave da companhia passar da guarda, após autorizado, puxa, pega acionamento. O número 07. 62-11, Chevy Centro Recife, frequência 1-3-3-2-5-0-2-8-8. 1-3-3-2-5-1-2-8-8, Oceanair 61-22, obrigado, até já. Bom dia, 357, bom dia, autorizado Leandro, é Eclapse no zero, vento variável 2913 na altitude. Deixa autorizado a linha aí, decolar, 642, Vanier manter, bom dia. Autorizada, variável 2923 no altímetro. Dieta 357, contato radar, sai da arma. Sai da arma. 607, está pronto para o taxi com 156, 156 a bordo. Autonomia,